Hoje sou mentiroso. São raras as situações que justificam e é escasso o número de pessoas que escutaram falsidades provenientes da minha boca. Sim, amiga, poderás e deverás sentir-te surpreendida ou confusa, porque sabes que eu apelo à verdade, à frontalidade, à transparência, mesmo que essa minha postura não se enquadra em algumas mansões, ou seja, incómoda para alguns. Eu insisto. Mas tempos houve em que menti, em dias consecutivos, porque, naquele contexto, enganar era o mais adequado. Bom, se tinhas demonstrado confusão no preâmbulo deste 21º encontro, agora, as dúvidas aumentaram nas tuas conclusões. Queres que eu explique? Considero que há contextos, poucos, nos quais eu tolero ou incentivo mesmo a mentira. Quando a pessoa está nitidamente desolada, não precisamos de afundar mais. Poupa-se. Quando temos praticamente a certeza, praticamente, porque certeza absoluta acho que nunca temos. Quando pensamos que os outros não irão entender a nossa revelação, calamo-nos. Aqui o verbo esconder talvez combine melhor. Depois, ainda sobressai um terceiro contexto. Quando queremos preparar uma surpresa. Se pretendermos apresentar algo ou alguém inesperado a uma pessoa ou várias pessoas, nos momentos anteriores, o melhor, e apesar de esta ideia ser um oxímoro tendo em conta os meus princípios, o melhor a fazer na preparação é mesmo mentir. Ou és a surpresa ou és surpreendida, caso tu descaias e depois a suposta surpreendida já não vê surpresas à frente. Ainda mais confuso agora? Em resumo, acho que mentir é uma prática boa e lógica para estes esquemas. E eu esquematizei tanto quando era jovem, parede do meu quarto. Não é que vivesse numa mentira, não estava a viver numa mentira como alguns amigos alemães defendem. Nem entro no contexto que eles cantarolam. Mas, nesses eventos sazonais, mentia. Don't give me names. You've got it all. You took it all away. Drove me insane. Who'd come down to earth releasing me? Healing my wounds. Why don't you close the door when you're leaving me? Now you run, running all the way back to me again. It's not to ashamed. Myself again, and all I saw was shame. Drive me away. There's something deep in me waiting to escape. You think you know me, so why don't you close the door when you're here with me? I'm here. Mentia e sabia mentir. Não sei se isso era bom ou não, mas sabia. Vou recordar-te um exemplo que comemorou algumas décadas há poucos dias. Quis assinalar na altura um determinado aniversário em comum com a presença não apenas das duas pessoas aniversariantes, eu e a minha esposa, mas também de um grupo de pessoas que conhecíamos bem. Eu e ela conhecíamos. E que eu sabia que ela iria adorar tê-las e tê-los por perto. Quanto ao local, defini que seria na nossa casa. Não no domicílio minúsculo, que funcionou como albergue para nós os dois, mas sim na casa de todos. Um sítio que, oficialmente e de acordo com a lei, não era propriedade de nenhum de nós, mas no fundo pertencia a todos. Como hei de definir melhor? Sabes, parede, quando dizem que a igreja é a casa de Deus e a casa de todos nós? Entra nesse cenário, serve. Aliás, simula que essa surpresa decorreu numa igreja, ou algo parecido. Imagina, por exemplo, que eu até consegui alterar um bocadinho o rumo de uma Eucaristia. Talvez assim percebas. Bom, noutros tempos, uma amiga distante disse-me várias vezes que eu iria ser padre. Se ela tivesse conhecido este enredo... Local escolhido. Próxima questão. Como iria eu reunir aquele número considerável de amigos naquele dia e àquela hora sem a minha companheira observar, sem sequer desconfiar? Ora, recordo-te que nos encontrávamos num período sem computadores e sem aquelas coisas que substituíram as cartas. Os maiôs, mails, como é? Mails, assim seja. Enviei recados, escritos, à mão. O pedido começou por chegar, partindo diretamente das minhas mãos, a três pessoas. Depois, a rede alargou-se, sempre com o aviso, ela não pode saber. E o que é certo é que ela nunca soube. Daí, compreender melhor a sua reação quando o momento do encontro chegou. E o que é certo é que as pessoas apareceram mesmo. Como sabes, eu não estava habituado a que os outros fossem cumpridores. Não estava habituado a que os outros fossem eu. Ah, queres saber como foi a reação dela? Escondeu-se, caminhou para um canto, chorou. Só depois caminhou para junto do grupo. Não se conseguiu exprimir de outra forma. ela sempre teve um problema da expressão, nesta e noutras alturas. Não falava, não articulava as ideias com as palavras, não lhe saía a língua portuguesa. Ou achas que a língua inglesa fica sempre bem? Acho que não. Em português ou em estrangeiro, naqueles segundos, muitas coisas confusas passaram pelo organismo dela. E então, menina discreta, ainda queres ficar de pé à entrada? Perguntei eu. Na resposta, mais lágrimas. Comunicar de outra forma era mesmo um problema. Foi um grande problema naquele dia para ela. Já no setor da casa, ao ar livre, no final do encontro conjunto, o grupo aproximou-se de forma mais descontraída e mais próxima. O primeiro comentário que alguns fizeram esteve relacionado com uma possibilidade que levantaram. Nós os dois nem sequer aparecermos. Estávamos a ver que iria haver um casamento sem noivos, disse a amiga mais jovem. De facto, tínhamos chegado atrasados. Um minuto atrasados. Por culpa dela. Eu nunca me atrasava nos meus compromissos. E agora é que não me atraso mesmo. Não os tenho. Não tenho os compromissos. Aquele que muitos consideravam ser o chefe do clã, ironizou depois ao sugerir: isto era giro se eles dois realmente não aparecessem e no próximo encontro ele dizia: malta, eu explico. Achei que vocês estavam a precisar de um momento só vosso, de uma reunião assim inesperada para fortalecer relações. Eu respondi: por acaso pensei nisso. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, insistiu ele, no instante em que outro amigo aumentou o volume graças ao desabafo. Tinha graça, tinha. Eu era capaz de vos matar. Num ambiente, como sempre, informal e de cumplicidade, as graçolas e as expressões de prazer enorme por estar ali multiplicavam-se. Eu agradeci. Por aquele dia e por todos os outros. Nós devemos ser gratos, não concordas? E devemos enaltecer as virtudes dos demais quando elas surgem à superfície. Aquele plano, por exemplo, foi concretizado e protagonizado por eles e por elas. Em verdade, não fui eu o protagonista, mas agradeci e elogiei. Porque os gestos bonitos estiveram ali. Não foram meus, nem dela, mas não deixaram de ser bonitos. E bonita estava ela no centro daquela surpresa. Que garota linda! Não era de Ipanema, mas podia ser. Sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. A garota e eu agradecemos. Sentimos, mais uma vez, que estávamos mesmo numa comunidade. Porque, entende, vivíamos com unidade. Ou, se preferires, éramos vários indivíduos, mas com uma unidade. Obrigado. Repeti esta palavra muitas vezes. Ainda pensei em guardar aquele momento de união numa imagem, num retrato, como dizíamos na época. Mas olhei à volta e confirmei que ninguém tinha uma máquina fotográfica. Um objeto que era uma raridade, então, recordo-te. Eu não tinha, certamente. Agradecemos, novamente, e despedimo-nos. Ela e eu ainda permanecemos naquele espaço mais alguns minutos. E a partir daí, fui eu quem ouviu: obrigado. Apesar de estar ainda a encaixar, a mastigar tudo o que tinha visto, ouvido e sentido minutos antes, ela teve o discernimento e a capacidade de expressão de me parabenizar. Parabéns porquê? Perguntei eu. Porque vives, alegras-te e alegras os outros. Porque há um brilho em ti, mas não o guardas aí dentro. Porque lembras-te de que há vida. Tens uma força na tua voz, na tua palavra, no teu gesto, que contagiam-me. Pensas, idealizas as coisas, mas vives. Escreves, crias, mas vives. Sentes à tua maneira e cantas. Mas no meio dessa alma de cantor, acima de tudo, vives. Cantas a vida. Bom, após este rol de elogios, que dizer? Obrigado. No quiero cantar a Dios, si no hay brillo de Dios en mí. Para cantar sin vivir, mejor que callar. La fuerza de la voz y la palabra está en la exigencia de hacerlo vida. No hay canto de Dios más fuerte y sereno que el nacido en el alma del cantor. Si no vivo lo que pienso, ¿para qué pensar? Si no vivo lo que escribo, ¿para qué escribir? Seguiu-se a mesa. Ao jantar, um jantar a dois, como calcularás, comemos e elaboramos retrospectivas. Já não atravessávamos o período de projetar o futuro, de decidir se nos iríamos casar, se iríamos habitar na mesma casa. Isso tinha sucedido anos antes. Agora, e já com uma filha no nosso meio, recordávamos o que tinha sido aquele nós até ao momento. E valeu a pena. Valeu ter aquele diálogo profundo, aberto, comprido, que funcionou igualmente como uma espécie de alívio emocional para ela. Ainda não estava esquecida a surpresa,